Sporting 160. E a terceira de vez, meus amigos, hoje começamos o programa, finalmente, com 3 pontos. E muito existe para falar no dia de hoje, desde o futsal à saída do Bas Dost. Hoje vamos arrancar o programa só comigo e só com o Pedro. O João está a caminho, portanto ele cá chegará, até porque a vida de pai de comentador e afins é uma vida difícil e nem sempre o tempo estica como se quer. Pedro, boa noite. Boa noite. Antes de mais, queremos dar os parabéns ao leão mais recente que nós conhecemos. E parabéns ao João e parabéns a toda a família do João. Acho que é aqui uma boa notícia, acima de tudo, até porque queremos todos acreditar que temos mais um leão em Alvalade. Sim, e exatamente, e já é o primeiro bebé do Sporting 160. Exatamente, depois e vão, nasceu às 9h30. E nasceu ali perto das 9h30, João mandou-me logo a mensagem com a fotografia. E esperemos que seja os bebés, os filhos, depois os netos, aquela coisa que já falamos, não é? Estar aqui quase na temporada 75 e já aqui os netos a fazer o programa. E portanto um grande abraço para o João e um beijinho para a Ruth, que foram pais novamente, e é sempre uma alegria incrível. Olha, Mariana, deixa-me só dar duas notas também. Uma que eu já tinha também referido na semana passada, estava de férias, ainda continuo, e portanto eu posso ter aqui alguma, posso haver um ou outro assunto que não esteja totalmente, acho que é difícil, mas poderei não estar a 100%, e portanto peço já desculpa a quem nos vai ouvir se eu falhar aqui algum tema, mas pronto, às vezes também esta altura do verão, férias é mesmo férias, e nestes últimos dias eu estou numa aldeia, no Trás-os-Montes, na aldeia do meu pai, e aproveito para mandar aqui um abraço ao José Oliveira, que ainda agora estava a falar com ele, e a coincidência incrível é que a mãe dele também é daqui. Estávamos há bocadinho a falar disso, e portanto uma pessoa tem tendência a desligar. Só não desliguei ontem, obviamente, nem praticamente nem jantei, para ver o jogo e para não estar com a família, porque estamos aqui muitos. E pronto, era só essas notas. Posso às vezes falhar aqui num ou outro assunto, mas vamos lá ver, avancemos. Sempre, sempre saindo por cima, sempre claro. Saindo por cima. E a verdade é que o mundo é pequenino, e é bom saber que existe tanta gente que ouve o programa e saber e conhecer as pessoas que claro. O ouvem acaba sempre por ser bom. Bem, e vamos então ao que interessa, vamos falar de futebol. Foram 3 pontinhos que nos souberam pela vida, porque já estávamos a ressacar 3 pontos já há muito tempo. E vamos começar exatamente por falar do futebol, Pedro. Antes de falarmos na exibição no geral, vamos falar primeiro daqueles 15, 20 minutos em que o Sporting pareceu, efetivamente, e um bocadinho, e atenção que eu só disse efetivamente duas vezes até agora, pareceu ele próprio, ou então não. Que Sporting foi aquele dos primeiros 15, 20 minutos, Pedro? Olha, foi um Sporting que esses 15 minutos pareciam indicar que estávamos a caminho de uma noite fantástica e que nós, por obra se calhar de alguma magia e de algum alinhamento cósmico, parecia que nós íamos arrancar para uma exibição fantástica e para um daqueles resultados que eu muitas vezes tenho a mania de dar aqui nos prognósticos, e iríamos ganhar por 4 ou 5, uma coisa assim do género. Inclusive, cheguei a fazer um tweet durante o jogo a elogiar os primeiros 10, 15 minutos do Diaby e algumas movimentações dele em campo, mas também ainda não quero já entrar em jogadores particulares, mas a verdade é que parecia que nós estávamos embalados para uma grande exibição. Mas foi só mesmo isso, foi só mesmo parecer, foi depois o Sapinto adaptar a equipa do Braga, que na primeira parte podia perfeitamente ter chegado ao empate, devido às grandes exibições do Renan, é que só isso é que conseguiu manter o Sporting na frente do marcador. E depois na segunda parte, é uma segunda parte completamente do Braga, que só não deu, não, não digo numa desgraça, mas o empate seria obviamente um resultado altamente negativo, porque o Kaiser viu-se obrigado, e isso é que é o problema, e depois falaremos nisso mais à frente, viu-se obrigado a mexer na equipa e acabou, mesmo sendo por uma transformação que levou à defesa do resultado, acabou por funcionar e a equipa manteve e conseguiu evitar o gol do empate. Mas foram. Essa é depois a questão, e podemos ir por aí. Essa é a primeira questão: é que aqueles 15 minutos, que era o que nós quereríamos que se tornassem amanhã, ontem podiam ser se calhar 20 ou 30 ou 40 minutos, e se calhar no jogo a seguir já podiam ser 50 minutos, e depois 60 e 70, até fazermos jogos de 90 minutos absolutamente. De grande equipa e de equipa que quer lutar pelo título, acabaram por ser, bah, não sei se foi sorte, seja aquilo que terá acontecido, mas não foi algo que nós possamos dizer, olha, o Sporting está no bom caminho. E isso é que acaba por ser preocupante, porque nós tínhamos uma necessidade enorme de vitória ontem, nós já falamos disso no programa passado. E era importantíssimo vencer o jogo de ontem, no sentido em que nós precisamos claramente, teríamos que ganhar algum ânimo e tínhamos que voltar a conquistar pontos para pelo menos podermos acompanhar os outros adversários. Mas essa necessidade de vitória e a convicção que nós temos sempre de querer vencer leva-nos depois aqui. Uma brincadeira que já fiz algumas vezes, quem conhecer o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, aquilo das múltiplas personalidades, vai perceber que nós, por um lado, temos aquela convicção pura de que o Sporting tem que ganhar sempre e temos de estar preparados sempre para ganhar e queremos ganhar, mas depois percebemos, pá, mas o Kaiser só tem uma hipótese neste momento. O Kaiser, só se ganhar os jogos todos e se mantiver na luta pelo título, é que o manterá. Isso é a condição que o manterá à frente da equipa. E a grande questão é: vale a pena acreditar que isso é possível ou o melhor era cortar já o mal pela raiz? E isso, para mim, é que é a grande dificuldade e que eu sou sincero, não tenho resposta. E portanto, e como eu não tenho resposta para isso, a única coisa que eu sei é que eu quero, obviamente, que o Sporting continue a ganhar e que vença os jogos todos e que continue isso, mas temo que não seja possível, não é? Não seja possível e que entre aqui o lado racional e, portanto, será que estamos a adiar um problema? E sinto também que o próprio Kaiser, na linha do que já tínhamos falado aqui na semana passada, sinto que ele próprio, já estará a perceber ou já terá interiorizado, agora sou eu aqui, num lado mais especulativo, mais opinador e seja aquilo que lhe quiserem chamar, mas já estará um bocadinho a perceber que isso pode vir a acontecer e que ele vai ser que acorda, obviamente, e normalmente, parte pelo lado do treinador. E eu tenho algum receio que ele já esteja a perceber isso, e portanto, e depois até vamos falar certamente mais à frente das declarações dele no final do jogo. Que são um bocadinho, eu até tenho depois aqui a frase, porque eu não vi em direto, ainda não vi depois, ainda não ouvi o áudio e só vi transcrições em jornais. Espero que isto esteja bem, mas vamos falar disso mais à frente. Aquilo é uma declaração muito estranha, um bocadinho quase numa Twilight Zone. Parecia que ele estava a dizer coisas que, mas espera aí, ele está mesmo a dizer isto, a insinuar aquela questão do base dose, e portanto. Certo. Sinto que estamos neste, aqui naquele limbo que não sabemos bem qual é que é o melhor caminho e depois já te digo porque é que chegamos aqui, mas isso mais à frente já te digo porque é que eu acho que chegamos aqui e que já iniciei um bocadinho esse processo na semana passada, mas depois falarei aqui mais à frente porque é que eu acho que estamos nesse problema. Olha, e uma das coisas que tweetaste ontem foi o teu trio, digamos assim, Sim, de jogadores. destaque no dia de ontem, sem qualquer ordem, Sim, disseste tu, nunca ponho ordem, exatamente. e falaste no Wendell, no Renan, Sim, e obviamente no Bruno Fernandes. no Bruno Fernandes. Eu acho, e atenção, acho que isso tem notado à medida que o tempo vai, que o tempo, neste caso, que os jogos vão passando. O Wendell tem crescido mais neste Sporting. Por outro lado, tens no lado contrário, um Thierry que não é por ser tão novo, porque isso também acaba por ser uma maneira de ele ir crescendo, mas tens um Rafinha que não consegue acompanhar o Thierry, nem desce para o conseguir ajudar. Em termos de destaque, aqui pela positiva, já Sim. deste a tua opinião, pela negativa, e o Diaby já consta na lista, com toda a certeza, Sim. pergunto-te quem é que esteve menos bem ontem? Olha, se fizermos o exercício ao contrário, obviamente o Diaby acaba por estar na lista dos titulares, porque se nós olharmos para os diferentes setores. Eu não acho, eu acho que com a equipa, apesar de tudo, que ontem estava em campo, era possível fazer muito melhor. E provavelmente não fizemos melhor porque não estamos a jogar bem e porque o treinador poderá não ter a competência que temos vindo aqui a falar para que esta equipa dê mais, mas também por uma questão, por exemplo, do aspecto físico. Parece-me que a equipa do Sporting está completamente, está muito longe, para não dizer completamente, está muito longe da forma física que seria desejável neste início de campeonato. Obviamente que é para avançar e, obviamente, as equipas vão melhorando o seu rendimento físico, mas parece-me que estamos muito longe. E se no ano passado teríamos o problema daquela célebre pré-época e todos aqueles problemas, este ano não há nada disso. Portanto, o Diaby, obviamente, é um dos casos. Depois, eu se vou te ser sincero, eu não acho que. Quando eu faço esse exercício dos três melhores, por um lado, também para me obrigar a colocar em perspectiva o jogo e também ter uma decisão sobre isso. Nos piores, eu vejo um bocadinho a coisa ao contrário, porque. Se o Diaby me parece uma carta completamente fora de baralho, e acho que não sou eu, quer dizer, acho que se querem união no Sporting, acho que este caso é uma união quase totalitária, total. E portanto, o Diaby, obviamente, é uma peça fora É do. uma peça à parte, À parte. Mas eu digamos não assim. acho que o problema tenham sido os outros que estejam a produzir menos. Podem produzir mais? Podem. Mas há aqui para mim um ponto absolutamente importante, que é: nós mandamos embora jogadores como Francisco Geraldes, Mateus Pereira, Dalla, Daniel Bragança, Yuri Medeiros, Viviano, Alan Ruiz. Eu anotei estes sete jogadores. Tinha falado disso no texto até que escrevi no meu blog. E, portanto, nós mandamos o Francisco Geraldo, o Mateus Pereira, o Dalla, o Daniel Bragança, o Yuri Medeiros, que até tive algumas oportunidades, o Viviano e o Alan Ruiz. E a minha questão é. O Sporting, provavelmente, com estes jogadores na equipa, e mais, agora sim, os que são absolutamente indispensáveis, nós só temos Bruno Fernandes, Wendel, Acuña, Matia, e acho que já disse todos, e Certo. eventualmente Rafinha, são cinco, são aqueles que eu considero, pá, que são. Indispensáveis no sentido de são jogadores que têm classe, qualidade para estar no 11 titular. Os outros é muito difícil. E, portanto, para tu teres estes jogadores que tens, este 11, por que raio, se mandamos aqueles jogadores todos embora, era porque o objetivo era construir uma equipa, eu não digo melhor porque isso ninguém adivinhava, mas que Melhor. nos desse garantias. E, Certo. portanto, isso não está a acontecer. Ou Certo. seja, nós mandamos jogadores embora que, sinceramente, não. Se tivessem na equipa atual, entre titulares e banco, e que fossem completados, por exemplo, então com o Eduardo, o Vieto e o Neto, se calhar os resultados não seriam muito diferentes do que temos capacidade para fazer. E isso leva-me ainda um bocadinho mais para trás. Então, que raio de planeamento é que nós andamos... E este ponto é muito importante, porque eu já falei disto na semana passada e também na semana anterior. Que raio de planeamento é que nós andamos a fazer num ano em que supostamente tudo está mais calmo, apesar de tudo, estas guerras dos twitters e das redes sociais, isto são guerras de palavras. O Sporting está... E lá está, e a direção não tem que estar preocupada com isso, tem que estar preocupada com o seu trabalho. Tem, obviamente, está muito mais calma, as coisas estão, pá, umas bocas, eu sei que mais. Isso não interfere com o dia-a-dia de quem está à frente do clube. Aliás, era uma das coisas... Ou pelo menos não deveria. Não deveria. E era uma das coisas que nós criticávamos no passado, no próprio Bruno certo. Carvalho, quando ele se preocupava com outras coisas que não as... Portanto, e o João acho que já está aí. Mas é para mim esse o problema que é... Então, nós mandamos estes jogadores todos embora, porque, seja eu pelas razões que quisermos, e disse só alguns, não contratamos, mesmo contratando dois ou três, ok, que poderiam adicionar qualidade, mas o que nós estamos a ver é que não está acontecendo nada disso. E, portanto, o planeamento da época está, para já, a ser um desastre. E eu pergunto, e voltamos, quer dizer, eu não vou estar aqui agora a repetir-me, então, o que é que o diretor desportivo esteve lá a fazer? E termino sempre, e passo já a palavra para ti, Mariana, e o João, entretanto, já chegou, termino sempre da mesma forma, porque eu acho que porque acho que hoje em dia estas coisas, as pessoas sabem-no, mas acho que vivemos tempos no Sporting que é preciso sempre dizer, eu espero estar completamente errado e que eu engula estas palavras todas e que ganhemos os 32 jogos que faltam até o final do campeonato. Mas olhando objetivamente, porque... Tu olhas para o jogo de ontem, tu tens 15 minutos bons, mas não são 15 minutos bons que tu dizes, caramba, isto nós podíamos dar continuidade nisto. Não, nós fomos completamente abafados por uma mudança estratégica, especialmente na segunda parte de Sapinto, que deu uma lição tática ao, neste caso ao Kaiser, e que o Kaiser só mexe porque é obrigado, é consequência do gol sofrido, porque senão eu tenho a impressão que ele ia até ao final. E por isso, quando tu terminas, agora para terminar, quando tu me perguntas os menos negativos, talvez o Diaby consiga destacar, e claro que é difícil que o próprio Vieto ou o Eduardo façam muito mais do que aquilo. Tu metes os jogadores a 3 minutos do fim ou a 4, não há milagres em jogos que estamos completamente desequilibrados, é difícil. João, boa noite, bem-vindo e, antes de mais nada, parabéns agora ao Vivi em direto pelo novo membro da família, também um bocadinho da família 160. Bem. Boa noite, Mariana. Obrigado, boa noite. Obrigado pelas tuas palavras e obrigado a todos aqueles que me foram dando os parabéns, foram muitos. Isto vai ser um programa um pouco diferente para mim, que eu estou aqui com a pequenota e a tratar dela, a fazer o jantar e tudo ao mesmo tempo. Mas vamos a isto. Temos companhia. Então, olha, e só para te pôr um bocadinho a par, nós já falámos um bocadinho dos primeiros 15 minutos do jogo, em que vimos um Sporting que parecia que tinha a vontade de mandar no jogo, e depois isso foi-se perdendo. Também já falámos um bocadinho do Wendel, do Renan e do Bruno Fernandes enquanto destaques principais do jogo propriamente dito. E agora vou tocar no ponto do Rafinha. O Rafinha tem-se apagado um bocadinho, ou isso diz respeito ao estilo de jogo que o Kaiser tem vindo a colocar em campo? Se calhar um pouco das duas coisas, não é? Em termos de Rafinha, e como eu referi na semana passada, em termos de alas, se calhar o Pedro até já referiu, mas o que eu disse a semana passada e volto a frisar é que realmente falta muita qualidade nas alas do Sporting, e isso também depois traduz obviamente no não avançado tipo de osso. Querem quantidade, querem em qualidade. Não sei se estão a ouvir. Estamos. Sim? Estamos, sim. Ok. Portanto, falta-nos caudal ofensivo em quantidade e em qualidade para poder alimentar um avançado tipo Dost e para, obviamente, também fazer com que os nossos jogadores, as nossas alas, tenham mais caudal ofensivo. Isto porquê? Porque o que preocupa-me muito, além da questão da falta de qualidade dos alas, e temos lá o Camacho, e ainda temos o Plata e o Jovane, que está tocado, mas a verdade é que falta qualidade. Se nós compararmos com os nossos rivais, com o Porto e o Benfica, eles têm mais qualidade nessas posições, e se olharmos para o Braga, não tendo se calhar mais qualidade, mas os alas estão mais ou menos ao mesmo nível que os nossos. O que me preocupa é realmente termos um Rafinha que está num período mais complicado, obviamente decide mal, já falámos isto a semana passada, ou seja, quando tem que chutar, passa, quando tem que passar, chuta. Conclusão, nós temos ali um problema para resolver nas duas alas, porque tivemos contacto com o Diaby, e acho que o Pedro até já falou do Diaby, não foi, Pedro? Já deste Já, aí já, já. uns toques de Diaby, portanto. Ou seja, o que é que nós temos? Falta-nos realmente qualidade para decidir os jogos. E nesta altura, acho que o Sporting pode decidir os jogos, basicamente em termos ofensivos, estou a falar em termos ofensivos, por dois jogadores, que é o Bruno Fernandes e o Wendel. Portanto, o Sporting vai-se, obviamente, aproveitar dos dois jogadores. O Wendel está num bom período. Bruno Fernandes é o Bruno Fernandes, tem sempre qualidade, pode estar num período menor ou maior, mas é preponderante. Os olheiros do Manchester United é que pensam o contrário. Mas de resto, o que me preocupa é realmente que nós dependemos destes dois jogadores em termos ofensivos. Porque se olharmos, só temos um ponta-lança. Portanto, a semana passada eu usei com o Sporting e com o planeamento e obviamente com o diretor desportivo, quando temos quatro laterais direitos, se não contar com o Ilori, se não são cinco, e só tínhamos dois avançados. E esta semana decidimos despachar o nosso melhor avançado e pronto, temos o Luís Filipe lá na frente. E temos uma contratação cara, como o Vieto, que entrou, como o Pedro disse, a 3 minutos do fim. Pronto, ganhou dois amarelos e foi tomar banho, se calhar nem foi preciso, passou umas toalhitas, porque não deve ter suado muito, e pronto, e foi à vida dele. Portanto, respondendo à tua questão, falta-nos qualidade nas alas e dia 31 está a caminho. Exatamente, e efetivamente já falámos sobre isso a semana passada. Neste momento, o Sporting não tem visibilidade sobre alguém que possa vir ou como vir sem a venda do Bruno Fernandes. E falando um bocadinho ainda sobre o planeamento, ou a falta dele, no caso. Vimos a saída do Bas Dost acontecer, e eu falo por mim, eu própria fiquei um bocadinho surpreendida, digamos assim. Eu já sabia que o Dost podia sair, já se tinha falado no assunto, mas concretizando-se desta maneira e começando já a pergunta pela parte que para mim foi a mais chocante de todas, e de acordo com aquilo que fomos falando a semana passada, tivemos a prova, digamos assim, e creio eu, de que o Kaiser está um bocadinho perdido na maionese, desculpem a minha expressão. Ele só veio a saber da saída do Dost pelos jornais. É credível, não é, um treinador dizer isto, mas é plausível que isto saia para fora, é admissível que isto saia para fora, Pedro. Olha, eu não sei se é admissível, claro que, quer dizer, treinador. Equipa de futebol profissional, dirigentes, certamente falam e sabem dos diferentes assuntos. Eu, como disse no início do programa, eu não vi as declarações dele e não ouvi, só li. E a frase é: não sei se Bas Dost vai embora, recebi notícias do clube que está a ser negociado, gosto muito do Bas Dost. Foram três frases. Ora bem. Estas três frases são cada uma delas dá para dizer qualquer coisa. Não sei se Bas Dost vai embora. Então, mas espera aí, o Sporting, eu estou na aldeia do meu pai, já disse no início do programa, aqui não há quase rede móvel, tipo que para arranjar hoje para o programa foi um especial favor aqui por causa de uma empresa que existe aqui. Não sei se o Bas Dost vai embora. Então, mas nós não vimos um comunicado oficial do Sporting? Depois diz: recebi notícias do clube que está a ser negociado. Então, mas está a ser negociado ou já foi vendido ao Eintracht de Frankfurt? E A minha depois. pergunta é: se o próprio treinador não sabe, Pedro, Quem é que sabe? Mas isso vai bater aquilo que eu disse há pouco, quando estávamos aqui a falar, que o treinador do Sporting foi contratado. Pá, desculpem a minha expressão, posso estar completamente errado, mas foi contratado para ser um pau-mandado. Eu já tinha-me falado disto aqui o ano passado. E este ano parece-me que não está a haver dúvidas. É um pau-mandado que leva com o que lhe põe ali à frente e trata de arranjar. O que me preocupa nisto é que, por um lado, isso parece ser confirmado que ele nem sabe o que é que se passa no clube, e depois, o gosto muito do clube, do Bas Dost, pá, gostas muito do Bas Dost, mas tu não o puseste a jogar como devias ter posto, e essa história, e agora já vamos falar um bocadinho da saída, mas, portanto, há aqui qualquer coisa que não bate bem na cabeça do Kaiser, e por isso é que eu acho que o Kaiser já está, se calhar já está a fugir do Sporting e já está a começar a entrar enfim, a partir para outro, sei lá, outro hemisfério, para outro sítio, para outro local, para outro clube, a pensar na sua vida, porque ele próprio já deve estar um bocadinho confuso com o que se está a passar, para dizer isto. Mas na minha opinião, o mais grave do Dost, já nem para mim já não foi, não foi estas declarações confirmam aqui alguma cabeça perdida e algum desencontro entre o que se passará lá dentro, entre os vários departamentos. Mas para mim o mais grave é que a venda do Bas Dost foi um atirar de areia para os olhos dos adeptos, pá, inacreditável, mas inacreditável. E foi feito com de forma coordenada, com tempo. Primeiro passou-se a ideia que o jogador não encaixava no esquema tático do Kaiser, e porque não marcava, e que era necessário procurar alguém. Bem, tanto era necessário que não encontraram. Portanto, Mas desculpa diz. interromper-te, Pedro. Uma das coisas que se falou no início, quando o Kaiser chegou, foi que o Bas Dost era uma das soluções certas do Kaiser, até porque são ambos Desde que se jogasse para ele. holandeses, Claro. portanto, acabaria aqui por se conhecerem mutuamente Claro. e iriam resultar muito bem. Isso foi-se perdendo. Foi-se perdendo. Mas a minha questão é, foi-se perdendo porque o Bas Dost, que marcou mais de... marcou 96 golos. 93 golos em 127 jogos só na Liga... Não, 93 jogos no Sporting, 127 jogos, que marcou um golo a cada 107 minutos, que está no top 10 dos melhores marcadores da história do Sporting. É que é mau? Ou o Kaiser, que a única coisa que ganhou até agora foram taças com 0-0 e em penaltis, e ainda bem, estamos aqui todos com 0-0 e 2-2 contra o Porto, e ainda bem títulos, mas como é que é? É ele que tem mais razão do que o jogador que deu provas para aquilo qual foi contratado, coisa que o Kaiser ainda não deu. Portanto, tudo isto é muito estranho. E o Kaiser deixou, porque olha, passou-se primeiro essa ideia tática, depois a seguir começou a aparecer o spin. O spin, aqui não é bem spin, porque, quer dizer, é o spin para trocar as ideias dos adeptos. Aquele spin comunicacional de que era o jogador mais caro da liga, 6 milhões. Ainda hoje li determinados artistas da comunicação social que vão demorar ainda algum tempo a sair desses cargos mais importantes e de escritas dos jornais, mas o seu tempo está a chegar ao fim, felizmente, em termos de escrita, não de vida, obviamente, não desejo mal a ninguém. E que continuam com essa lenga-lenga, é o jogador mais caro e não sei o que mais. Portanto, transformaram aqui isto numa notícia. E transformaram numa notícia que só nós, os sportinguistas, já disse isto na semana passada, é que acreditamos. Depois, de seguida, vieram a. Deixaram aquilo a marinar, aquela coisa toda, como nós já sabíamos. Aliás, eu tenho um texto sobre isso, quem quiser ler no meu blog, se chama A Receita Bas Dost. Eu transformei aquilo numa receita dos ingredientes, deixar a marinar e tal, e no final serviram-nos, têm a lata de nos servir uma venda de supostos 20 milhões com poupança. Não foi o Sporting não fez isso, mas os jornais, em uníssono, uma coisa inacreditável, os três jornais, as televisões, ainda hoje mais um artista aí num jornal, não sei o quê, é o jogador mais caro, é uma vergonha. Portanto, o jogador mais caro e eu já disse isto, desculpem-me esta comparação, mas não há mal nenhum em fazê-la, o Jonas marcou 137 golos em 183 jogos, portanto tem 0,75 golos por jogo, o Bas Dost tinha 0,73. Portanto, esse não era um jogador caro, não era velho, não sei o quê, blá, blá, blá, essas coisas todas. O nosso, de um momento para o outro, porque deu jeito, transformou-se em tudo o que era de negativo, para quê? Para prepararem uma venda falhada, miserável, porque nem os valores foram afirmados, se fosse uma venda boa, e para descredibilizar um dos melhores jogadores, quando eu disse isto no Twitter, aparecem sempre os iluminados, opa, eu não sei nada de futebol, mas aparecem sempre os iluminados, quando eu disse que o Bastos foi dos melhores ponta-de-lanças que nós tivemos, desde, provavelmente, Jardel, eu disse-o com base em factos, não é opiniões, são factos. Factos comprovados pelos números do Bastos. Podemos depois jogar, podemos depois decidir, perceber que, opa, agora se me dissesse assim, o Kaiser vai mudar o esquema tático e o estilo e contratamos estes três ponta-de-lanças e mais este jogador para jogar atrás das ponta-de-lanças e vamos ter aqui, opa, e olhar para aquilo, eu, sim, senhor. Mas não, nós arrancamos o jogo contra o Braga com Vieto e quem era o outro avançado? Ah, e Luís Filipe. Opa. Ó Pedro, deixa-me só Estão a brincar acrescentar que, connosco. ó Pedro, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que estavas a falar, é que me saiu agora a notícia que a transferência de Bastos está num impasse porque o empresário de Bastos exigiu, portanto, mais dinheiro. Portanto, nem sequer está confirmada a Ah, nem venda porque sequer foi há o parte. Sporting, portanto. Mas espera aí, mas digam-me Foi o só porque empresário. eu posso ter sonhado. O Sporting fez um comunicado ou não? Sim, que estava em Fez. negociação, mas Em não disse que estava negociação, vendido. é que eu Sim. posso, eu tenho, eu tive, mas foi noticiado em todo o lado que já tinha sido a venda. Iniciaram o processo de transferência do Bastos, mas saiu agora e Pronto. está-nos notícias, 21,50 mais ou menos, pelo menos foi o que recebi aqui, exigências financeiras do empresário de Bastos deixam transferência num impasse. Oh, João, Portanto, então isto ainda é mais grave. Não é ainda mais grave, é igualmente grave. É um, opa, eu não sei o que te diga. Vamos para a terceira jornada em Portimão, onde nós ganhamos agora um jogo. Como eu disse no início, era importante uma vitória para animar a equipa. É importante para a semana, nós temos que ganhar sempre, obviamente, mas é importante para a equipa para a semana vencer, que é para, vamos ter um Benfica-Porto, depois há um Braga-Benfica, e portanto nós, vocês recordam-se que ainda o ano passado foi em Portimão que perdemos dois pontos, que foram certo. três pontos, que foram fundamentais, se calhar para ali Claro. para alguma recuperação de mais qualquer coisa. E portanto, andamos aqui, parece, andamos aqui. Há bocado a Mariana usou uma expressão engraçada, não é? O navegar na maionese, mas andamos aqui realmente um bocadinho à boleia. Então agora já não foi o agente e, portanto, o Basol se calhar já não vai sair. Opa, isto é. Desculpem, pá, isto eu não tenho nada, eu já disse. A direção foi eleita e, não, e espero, já dissemos aqui, nós não vamos deixar de criticar, seja ela quem foi. Fazíamos no tempo do Bruno, não fazíamos podcast no tempo do Godinho Lopes, mas escrevíamos noutros locais. Nós não vamos deixar de criticar aquilo que achamos que estamos errado. E compete à direção de Sporting, aos funcionários, às pessoas que têm cargos diretivos, de nos provar que é ao contrário, que não se está a fazer asneira. E isso, para mim, é que é. Opá, não sei, é estranho isto. Ó Pedro, o que me parece é que está alguém na estrutura do Sporting, já se o que não é Kaiser, porque Kaiser não manda, não é? Nada. Porque já por A mais B, ainda agora falaste disso, parece que está alguém a jogar FM, mas depois num nível amador. Pois. Portanto, alguém da Certo. estrutura de Sporting, a direção, o diretor esportivo, parece que estão a jogar FM a nível amador. Claro. Pronto, é o que estão a jogar, FM a nível amador. E agora imagina, vamos supor que a direção, porventura, até já tinha dois ou três nomes para contratar, certo? Sim. Anuncia a venda de Bastos, ou a princípio de Claro. acordo, acho que foi essa a palavra, a expressão usada foi a princípio de acordo. Ah, mas se realmente o dinheiro não bater, já percebemos que. Ou seja, mesmo que tenhas entrado em negociações com outro avançado, o que já devia cá estar, digo eu, numa direção preparada já devia cá estar, mas vamos imaginar que tinham entrado em acordo contigo, tu eras um avançado, princípio de acordo, e agora, não havendo dinheiro de Bastos, se calhar também não há dinheiro para a nova aquisição. Portanto, estamos aqui no limbo e hoje, se eu não me engano, é segunda-feira, dia 19 de agosto, e portanto estamos a caminhar. Já referi isto mais uma vez, e estou a incidir isto, para o dia 31. E o que vai acontecer é que temos um treinador que está isolado da estrutura, já percebeu que é o elo mais fraco. Eu até dizia que o Kaiser estava com a direção pelos cabelos, mas como ele não tem cabelos, eu posso dizer que o Kaiser já está naquele ponto mesmo de ruptura e já manda aquelas bocas. E aquelas indiretas Claro. ou diretas mesmo à direção nas conferências de imprensa, e realmente percebemos que alguém lá na estrutura está a jogar FM em modo amador e pronto, está-se a divertir com isto, e nós estamos a realmente. Ui, deixamos de ouvir o João. Estou? Consegues ouvir? Sim. tudo aquilo que foi dito, ou promotivo, uma política desportiva rigorosa, de um gabinete de alta performance, em que eu vejo realmente os jogadores já cansados à segunda jornada e mais cansados com o Braga que jogou à quinta-feira, também não ajuda o estilo de jogo, porque não tendo bola, obviamente corre mais atrás da bola, mas já está cansados à segunda jornada. Eu não sei porque é que temos um gabinete com tanta gente lá dentro. Fisicamente, a equipa, ao que me parece, Tá, já está de certo. rastros. Ó João, Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa, que entretanto o Pedro Geada pôs aqui até a frase do comunicado, e o comunicado dizia: a Sporting Clube de Portugal Futebol SAD informa que chegou a um princípio de acordo com a Eintracht Frankfurt para a venda a título definitivo dos direitos esportivos do jogador base de Dose. Ou seja, chegou a um princípio de acordo. Portanto, aqui o princípio, a palavra, podem agora dizer, não, nós comunicados. Então, mas porque é que nós comunicamos um princípio de acordo? Qual era a necessidade, se não... Quer dizer, Não, mas chegaram ao princípio de acordo com o clube, não com o pois, jogador. A opa, questão mas é então, mas qual era a necessidade de fazeres esse comunicado quando podias pôr no final? para justificar a não convocação do Bas Dost. Opa, mas a não convocação do Bas Dost podia ser dita sem ser um... Opa, não, quer dizer, Pois, opa, não há necessidade. Depois poderão vir a dizer, ah, mas isto influencia muito, então a CMVM tem que saber. Não tem que saber nada, sabia fazer depois o comunicado final a dizer que claro. Foi estava, vendido por foi vendido, como isso. fazem com todos os outros jogadores. Portanto, Certo. andamos aqui, pá, no, justificar a ausência da convocatória, por isso não era necessário, era fácil, da mesma forma que fazem outras coisas, também podiam fazer isso com Oh Pedro, outras. mas agora pensando ao contrário, e será que não foi para pressionar um bocadinho o jogador e o Claro, empresário? pois, Pois. claro. E falando em pressão, e obviamente já reiteraste, João, que estamos a chegar a dia 31, faltam 11 dias para sermos mais precisos. E em boa verdade, fala-se muito no regresso de dois jogadores ao Sporting. Neste caso, o Slimani, que foi, curiosamente, quem Bas Dost veio, entre aspas, substituir, e o Adrien Silva. A minha questão para ti vai um bocadinho ao encontro destas duas opções. Mesmo tendo e fazendo a suposição de que se concretiza o regresso do Adrien e do Slimani. Achas que, face ao estilo de jogo, se é que existe um estilo de jogo em Kaizer, sem ser a novela dos centrais, como é que achas que eles regressando, e nós não sabemos, infelizmente não somos adivinhos, como é que achas que eles cederiam aqui? Olha, deixa-me primeiro dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro, e eu até já falei isso com algumas pessoas, eu acho, eu acho chocante que o Sporting deve ser o único clube em que, epá, a nossa lista de contratações, quer dizer, criamos um grande departamento de scouting e as nossas listas de contratações é basicamente os ex-jogadores. Queremos um ex-jogador, Camacho, ei, já jogou no Sporting. Queremos um ex-jogador, ei, Ilori, já jogou no Sporting. Queremos um ex-jogador, ei, Adrian. E temos um ex-jogador, Slimani, não há mais jogadores no mundo. Não. É que o Não, e Sporting é. estamos a jogar o FM, mas é com a base de dados pequenina e só de jogadores que passaram no clube e do. E só. Eu Mas acho que olha sim, que porque já vem de algum tempo isto, sim, que o não, Sporting eu estou. Sim, eu estou a dizer que vem do agora, eu estou a Montero. dizer que o Sporting. Isso aí só justifica que realmente o scouting do Sporting é quase zero. Ou seja, Claro. é pá, vai um jogador, ei, olha, é pá, se calhar mais valia buscar o Lietzen agora para substituir o Dost. Não sei, o Lietzen com 15 dias de treino, ele deve estar magrinho, dá para jogar. Claro, É que skinny. realmente, nós um clube que Scouting é zero. Tirando a contratação de Plata, que pelos vistos foi contratado, epá, lá deram uma hipótese ao Scout, olha, vai lá buscar um jogador. Pronto, agora vai para o Sub-23. E pronto, está lá no Sub-23. Que E ganharam também, 4-0 hoje. ganharam 4-0. O 4-1, Max, 4-1, acho eu. Desculpa, deixa-me dizer-te, também estou a ficar preocupado com o Max. Quer dizer, o Max está na equipe principal, não joga o Sub-23, vai ser sempre lá ao banco. Estamos a queimar mais um jovem que podia já estar a ser aposta. Mas pronto, depois, mais à frente, avaliaremos. Agora, o Sporting é sempre os mesmos jogadores. Agora, estes jogadores são jogadores de qualidade. Eu não sei como é que está o Adrien. Eu já não vejo o Adrien a jogar há imenso tempo. desde que saiu do Sporting. Sim, mas a contratação dele vai contar salários? Em contratação, quando for anunciada, vai ser Adrien emprestado por 1 milhão, mais os salários, emprestado por 4 milhões. Será isso? Vai Ó contabilizar os João, salários? aproveito e volto a repetir. Agora outra vez, o Pedro Geada faz aqui uma pergunta muito interessante, que pegou nas minhas palavras. Isso da base de dados pequenina não quer indicar que a Não prioridade é estou a ver. agradar os adeptos? Aqui, obviamente, que a prioridade vai ser calar os adeptos. Eu não dizia agradar, para mim vai ser calar os adeptos. Ai, se o Dócio, estão chateados. Slimani, vamos ver como é que está o Slimani. O Slimani já deve ter 31 anos. Será que está o mesmo tipo de jogador? O ordenado também é caro. Duvido que o Claro. Slimani venha a receber muito menos ou que alguém com parecido, tantos salários do Slimani. Portanto, respondendo ao Pedro Geada, eu acho que além de agradar, é para acalmar os adeptos. Bom, os jogadores conhecidos, os jogadores da casa, é o que eu digo: vai buscar o Lietzen, vamos buscar, mete o Viana em campo a jogar, vamos buscar, não sei. Qualquer dia ainda vamos apresentar o Moutinho, não é? Só falta agora regressar ao Moutinho. Para o Sporting, porque realmente eu só vejo ex-jogadores. Eu não percebo, é o único clube, eu vejo tantos clubes com tanta aposta em jogadores e tanto, pá, tanta perícia em buscar os jogadores que realmente rendem e valorizar no futuro. É que reparem, vamos buscar o Adrian e o Slimani como ativos, vamos pensar assim, aqui os três, como ativos. Que não os Pá, podes comprar. são bons jogadores e sabem que eu gosto muito de Slimani e tudo, mas são bons jogadores. Portanto, mas vamos comprá-los ou vamos pedir emprestado? Não, Primeira não questão. tens hipótese de os comprar. Não me acredito. Pedir emprestado. Não, não há dinheiro para pagar salários. Estamos a valorizar ativos, não Desse nível, não. estamos a valorizar. Pronto, então não estamos a valorizar ativos, certo? Vamos ter Certo. jogadores emprestados e não vamos valorizar ativos. Isso é que me deixa preocupado, é esta política desportiva, em que nós devíamos apostar em jogadores que obviamente com um bom futebol valorizassem, não é? E olhamos e não vemos nada disso. Vemos, continuamos a ver a mesma mediocridade. Que é um jogador? Ah, um ex-jogador. Pronto, vamos lá buscar o jogador, vai jogar aqui uma época, depois vai embora e, conclusão, tapa se calhar. Se calhar tapa-se o caminho a um jovem. Se calhar o Danilo Bragança podia estar no plantel, digo eu. Mas foi para a segunda divisão. Mas vamos buscar o Adrien. Ok, o Adrien tem mais experiência, mais qualidade nesta altura. Mas em termos de futuro, é isso a minha preocupação, Mariano. É mesmo essa a minha preocupação. E realmente existem muitos rumores sobre o Adrien e sobre o Slimani. Vamos ver. Vamos ver. Mas estou bastante apreensivo. Ah, é o que o Pedro diz, é o FM com a base de dados pequena de 2013, 2014 ou 2015, é jogadores de Sporting. Pronto, são estes os filtros usados. E é um bocadinho, lá está, andamos a brincar ao FM, precisamente. Avançando e continuando ainda sobre o Kaiser, porque o Kaiser tem muito para dizer, e quando diz, nem sempre diz bem. Uma das declarações do Kaiser ontem, Pedro, foi o facto de o importante na segunda parte foi sobreviver. Olha, é um pouco como há tempos aquelas declarações do presidente a seguir ao jogo do Benfica. É sempre a mesma questão. Percebe-se a ideia, não a sabem transmitir ou não entende. Ele não entendeu que, claro, que ele dizer que o importante é sobreviver não é muito diferente de eu dizer: precisamos mesmo da vitória, nós precisamos mesmo daquela vitória. Só que eu digo como adepto que vibra com o Sporting e que ama o Sporting, ele deveria de usar expressões e falar enquanto um líder. E ele o que mostrou ali é que não estava nessa posição e, portanto, aquilo foi uma declaração muito, enfim. Olha, que não se percebe muito bem. Não, eu acho que chegar ao final daquele jogo e não, obviamente tem que valorizar a vitória do Sporting, não deixa de ser uma vitória e quem venceu mereceu, mas é a forma como tu tens que dizer as coisas para não caíres neste ridículo, digamos assim, ao ponto que depois até houve quem fizesse comparações entre as declarações do Kaiser e as declarações do Bruno Fernandes, não é? E o Bruno Fernandes, nesse aspecto, tem mostrado que não pode ser líder por outras razões, mas tem mostrado que sabe, pelo menos, puxar em termos comunicacionais, e sabe dizer aquilo que é importante para aquilo que os adeptos querem ouvir. Agora, o Ó Kaiser, pá, está Pedro, permita-me uma completo. sugestão. Mete-se o Claro. Bruno Fernandes a treinar a equipa e Exato. poupa-se o salário do Mas, ó João, deixa-me principal. também dizer uma coisa que tu disseste há bocado e muito importante, que é a questão do Bruno Fernandes e o agente. Eu também vou dizer uma coisa. O Bruno Fernandes não saiu do Sporting porque o agente dele não está, deve estar a léguas, a anos-luz, eu nem faço ideia o que é que tipo de agente é, de Jorge Mendes e companhias deste estilo. Porque se o agente fosse outro, o Bruno Fernandes já tinha arranjado de certeza. Pá, é completamente impensável como é que ele não arranjaria depois de tantos jogos bons e tantos minutos e daquilo que ele fez tanto na primeira época como vai fazer agora certamente na segunda época, como é que ele não arranjava clube com facilidade e um agente minimamente de jeito, vou-lhe dizer assim, já o tinha colocado num grande clube e portanto eu acho que até nisso o Bruno Fernandes está a ser contagiado. Ó Pedro, mas atenção que no Twitter uma jornalista portuguesa que está em Itália, que é Cláudia Garcia, muito ligada ao Jorge. Sim. Muito ligada ao. Foi abaixo o teu João. João, que é isto? O João de vez em quando é aqui uns cortes. Não, estás-me a ouvir? É porque eu estou de telemóvel. Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Agora? Sim. É porque esta jornalista é muito ligada aos Jorge Mendes e veio já com um comentário no Twitter a dizer que pode existir um interesse sério do Real Madrid no Bruno Fernandes. É só. Mas o Jorge Mendes vai entrar no negócio? É sim, tendo o Real Madrid ao Pedro. Pronto, mas é que aí já acredito que a coisa possa acontecer, não é? Porque, exatamente. Porque eu acho que aqui, na realidade, pá, sejamos sérios e sejamos honestos, um excelente agente colocava o Bruno Fernandes com facilidade num outro clube, um bocadinho pior que o Sporting, mas num outro clube grande. Oh, Mariana, deixa-me só falar aqui de um aspecto também importante do jogo, claro, que eu não falei, que é o tático, que é o seguinte, aquilo que o Pedro estava a referir e bem, que houve ali alterado, né? Pá, o Sporting, eu não sei como é que o Kaiser não vê isto, o Sporting neste momento é uma equipa que defende muito mal. É uma equipa que sente-se completamente desconfortável a defender perto da baliza. Ou seja, o Sporting sente-se confortável a defender longe da nossa baliza, portanto, a pressionar o adversário. E isso é que o Sporting sente-se confortável, não é? Obviamente, quando não temos a bola, o que me preocupa é o nosso meio-campo com o Wendel e o Dombiá, que dão muito espaço a quem tem a bola. Portanto, nós temos essa dificuldade, que é. Temos duas dificuldades. Sentimos desconfortáveis quando jogamos muito atrás, sentimos muito mais confortáveis quando fazemos pressão alta, mas depois, obviamente, quando as equipas passam essa primeira linha de pressão, o que nós sentimos com o Wendel e o Dombiá, que ainda não foi corrigido, é que dão muito espaço a quem faz o transporte da bola e quem define as jogadas, e o Braga fez isso bem quando recuou depois o André Horta. Ou seja, o que eu não consigo não entender é como é que o Kaiser ainda não percebeu que o Sporting tem que ser uma equipa de constante pressão, apesar, obviamente, vão-me dizer, mas não aguenta os 90 minutos, e eu remeto, obviamente, a carta do gabinete de alta performance, não é? Temos um gabinete de alta performance e não aguentaram, foi 20 minutos, não é, Pedro? Ali foi 20 minutos de pressão e depois toca a recuar, não é? Toca a recuar, vamos sobreviver, vamos recuar. Tivemos a sorte do Bruno Fernandes sacar aquela lance, adivinhou o Claudemir, apareceu pelas costas, o adversário não viu, roubou-lhe a bola, fintou o defesa central do Braga e fez o golo. Mas, ou seja, a lentidão também dos nossos processos, principalmente defensivos, e o Kaiser, ou seja, a equipa, quanto mais o Kaiser fizer recuar a equipa, mais ela vai se sentir desconfortável, porque não é desta natureza que a equipa sente-se confortável. E, obviamente, que nesse caso o Luís Filipe dá mais à equipa. Porquê? E nota-se a equipa diferente do Luís Filipe do que Vaz d'Oste. Porque mesmo a defender, o Luís Filipe faz mais pressão, e com o Bruno Fernandes, nós defendemos com os dois à frente, faz mais pressão e o Sporting se sente mais confortável. Porque o adversário, se tiver alguma dificuldade na construção, sente-se mais limitado. E foi isso que aconteceu nos primeiros minutos. Agora, quando recuamos as linhas, não é? Quando recuamos para trás, obviamente a equipa sentiu-se desconfortável, Mariana. E é isso que eu queria dizer. Como é que o Kaiser ainda não entendeu que realmente se faz uma equipa para a frente e muito para trás? E era um bocadinho por aí que eu ia pegar contigo. E para terminar aqui o tema do futebol. Exatamente. Já estamos a chegar ao final do programa. E até porque já temos, ainda temos pelo menos mais um tema para falar. Portanto, última pergunta, João. Existe uma novela ou existe um sonho com os três centrais do Kaiser? Que sinal é que ele dá a uma equipa que estava a ganhar e felizmente terminou o jogo a ganhar, a uma equipa que já estava completamente encolhida, colocar mais um central. É estar a obrigar o Sporting a colocar o autocarro. Estamos a falar de que o Sporting defensivamente já está com problemas. Colocando um terceiro central, se o setor não desce, logo acaba por não haver compensação nesse sentido. Aqui acho que há duas questões do terceiro central. Repara, Mariana, nós permitimos 15 remates ao Braga dentro da área. 15 remates ao Braga dentro Eles da área. remataram mais na segunda parte que nós no jogo todo. E eu não estou a falar do total de remates de Braga, estou Pois? a falar de Braga fez 15 remates dentro da área. Até Claro. te vou dizer mais, Mariana, se o Braga tivesse um Dost, Ui. nós não tínhamos ganho o jogo. Ponto. Até Porque o tinha Dost acabaria mesmo. por marcar um golo de cabeça, ou acabaria por efetuar uma recarga, um ressalto e o Dost metia a bola lá dentro. Portanto, o que eu estou a dizer é que Ou se nós tivesse o Diego consentimos 15 Souza, que ainda remates. hoje falamos nisso. Sim, ao Diego Souza, exatamente. Exatamente. Agora, obviamente, o Kaiser percebeu que o Braga tinha colocado o Paulinho também lá na frente e o Sporting estava a defender mal e estava muito nervoso nas bolas paradas e decidiu colocar o terceiro central, o Neto, à Cunha, para a posição se calhar mais correta que ele deve ter, que é de lateral, com uma defesa a três. E a verdade é que o Sporting depois, nessa altura, não consentiu nenhuma grande oportunidade ao Braga. Posso estar enganado, também estava aqui um bocado ocupado a ver o jogo, mas acho que não consentiu mais nenhuma oportunidade. Mas obviamente recuamos. E, ou seja, para uma equipa como o Sporting, recuar em casa contra uma equipa que jogou na quinta-feira, que supostamente deveria estar mais cansada que o Sporting, mas veio para cima. Correu bem. E, obviamente correu bem e nós conseguimos aguentar. Mas é um. Felizmente. Infelizmente, ou seja. Resultou, mas é um mau indicador. Quando ele fala de sobreviver, eu acho que aquela cartada ali foi mesmo para ele sobreviver, porque eu tenho a convicção que Kaiser sabe, ao próximo desaire vai embora. E portanto ali, se calhar, o fator humano do medo, disse, não, eu vou controlar, meter mais um central, bolas paradas, mais gente na área, o Braga também está a pôr mais gente na área. E pronto, e arriscou. Agora, se Sporting tem sofrido ali um golo, eu acho que o Tribunal de Alvalade não ia perdoar. De todo. E acabando o futebol, vamos falar do troféu Strompe. Ontem foi um dia de Sporting como deve de ser, digamos assim. Houve jogo no pavilhão, houve jogo em Alvalade, muita confusão para entrar, mas antes da confusão toda para entrar e antes da pressão toda do jogo, houve claramente um bom jogo para o Sporting, felizmente também. No João Rochas. Bom, mais um troféu para a equipa de futsal que por si só já é campeã europeia. Mais um troféu, sempre bom ganhar, é sempre bom começar com bons jogos e não tive a oportunidade de ver o jogo, como devem calcular, portanto não vi o jogo, só vi realmente a vitória do Sporting. Pelo que eu fui lendo, o Sporting aparentemente tem até uma melhor equipa do que tínhamos o ano passado em termos de futsal. Comentários de pessoas que sabem futebol e sabem de futsal e que são minhas amigas. Parece-me que o Sporting pode ter uma equipa com um bocadinho mais de qualidade, com algumas alternativas. E isto é como o futebol, Mariana. A pré-época serve não só para afinar, Claro. obviamente, todos os sistemas da equipa, todas, obviamente, toda, restabelecer a confiança da equipa depois de uma paragem de férias, e convém começar a ganhar, coisa que não tivemos no futebol. Ressalvo que Certo. nós não tivemos nenhuma vitória no futebol. Portanto, todas as rotinas são documentadas pelos técnicos na pré-época, com os novos jogadores, e convém começar a ganhar. E é isso que eu acho importante e é isso que eu denoto no Dias. Todas as pré-épocas, com novos jogadores, existe ali uma pressão, existe ali uma vontade de ganhar, e o Nuno Dias já está lá há muito tempo, mas existe uma vontade de É ganhar. tudo diferente quando já se ganha, não é? Jogámos à grande, Claro. jogámos a dominar o jogo, jogámos para cima. Epá, é tudo, eu juro, é a equipa de futsal, e já tivemos aqui a oportunidade, obviamente, de entrevistar. Epá, é que tudo aquilo que eu queria que fosse para o futebol. Percebes? A Sem dúvida. vontade de ganhar, aquele mau perder do Nuno Dias, Claro. que ele fica ali completamente ressabiado pela derrota, aquela crença, aqueles berros no banco. Ao contrário, por exemplo, de Kaiser, que parece que bateram no carro, estiveram o carro e ele todo simpático, aquela declaração amigável, não é? Mas é o que acho que falta aqui para o principal do Sporting. Enquanto Nuno Dias, não, personifica aquilo que eu gosto de um treinador, aquela garra, aquele discurso de vitória e de querer Claro. mais. E quando perde o jogo, nós como nos playoffs, perdemos em Alvalade, mas nós vamos ganhar à Luz. Ou seja, já nem está a pensar no jogo que passou, já está. O João hoje está a fazer o programa em casa do Zé, aposto. Não, não. Que, tu não cais, quer dizer, desaparece de não. vez em quando a voz. Essa parece, mas acho que já está. Acho que se percebeu o que eu queria dizer, Certo, aquilo sem dúvida. que eu vejo no futsal era o que eu queria no futebol. É o que falta efetivamente no futebol, Pedro. É um bocadinho da garra do futsal. E acaba por ser a minha última pergunta, para ti. Eu sei que também tiveste alguma dificuldade em ver o Futsal, futsal, sim. mas o Sporting tem tido muito bons resultados a nível de futsal, não só este ano, Claro. como também em todos os outros. Este ano foi um ano mais bonito nesse sentido, digamos assim. Mas este ano é tudo, deu indicações de que poderá ser tudo nosso novamente. Sim, para mim, o João disse uma coisa, para mim já fundamental e realmente a raça, a alma que nós gostaríamos de ver no futebol, se fosse como esta do futsal, era tudo muito diferente. Depois, é um troféu de Strompe este ano com as cinco modalidades, foi a primeira que vencemos, e o futsal começou a dar o exemplo e bem, como aquilo que nos tem habituado, já falamos aqui várias vezes, o futsal durante muitos anos foi, nestes últimos anos, tem sido. Agora já não tanto, mas aqui há uns anos atrás era das poucas modalidades que nos trazia troféus de campeão nacional para os nossos museus, nas modalidades mais relevantes, porque havia outras que nos traziam também. E depois tiveram 2.203 pessoas no pavilhão João Rocha, portanto, cada vez mais a casa das modalidades do Sporting, é um local, absolutamente fundamental Desculpa, para. deixa-me só dar esta Sim. nota e é tão bonita pintada de verde e Sem branco. dúvida, provavelmente Desculpa. das coisas mais, das melhores coisinhas que fizemos nestes últimos anos pelo Sporting, porque realmente está bem e bastante elogiada até pelos nossos rivais. Portanto, respondendo à tua pergunta, obviamente aquilo que nós esperamos do futsal é a reconquista, portanto, voltar a ter o título. Porque o ano passado perdemos da forma como todos sabemos, mas somos campeões europeus. E acho que há uma coisa que eu também já tinha referido, que o futsal pode, mantendo aqui ou melhorando ligeiramente a qualidade, pode voltar a lutar pelo título europeu e por uma certa. Porque na realidade nós temos estado sempre lá em cima, a nível europeu. Não ganhamos, mas temos estado sempre nas Final Four. E fazendo bons resultados. Este ano somos os campeões e acho que podemos lutar novamente por esse objetivo. E, portanto, o título nacional e a conquista europeia são, obviamente, dois objetivos que me parecem que vão voltar, obviamente, a ser equacionados e o Sporting, obviamente, vai trabalhar para isso. E estou em crer que estamos no bom caminho. Muito bem, meninos. Aliás, hoje estou simpática. Dou as notas finais a cada um e começo por ti, João. Notas finais. Notas finais. Preocupação, com a relva de Alvalade. Não sei se foi visível quem foi ao estádio, mas na televisão percebeu-se que havia ali qualquer coisa que se passou na relva, nesta semana, portanto. Uma preocupação sobre o que poderá ter acontecido com a relva, que foi sempre o nosso tormento e só por causa disso, desde que a Rede agora tomou conta, a Rede, a empresa de manutenção de relva, implementação e manutenção de relvados, fez um excelente trabalho em Alvalade e, portanto, espero que continue a fazer um bom trabalho e, portanto, fica a nota aqui para a relva. Outra nota que eu tinha era realmente sobre a equipa do Sub-23, ganhamos 4-0 com bom futebol, com jovens jogadores a mostrarem que se o Sporting apostasse em jovens, se Kaiser ou quem faz o FM apostassem em jovens, podíamos ter se calhar mais qualidade no plantel principal e portanto queria deixar uma nota para a equipa do Sub-23 que ganhou hoje 4-0 e mostrou bom futebol e portanto convém sempre lembrar que somos um clube com ADN formador. E como tal, a nossa aposta, também devia passar por aí. Pedro, três notas finais. Pois, não sei se tem. Bem, eu não tinha aqui provado para três, mas olha, uma, obviamente, é absolutamente fundamental continuar pelo menos com os resultados positivos e, portanto, que o Sporting consiga vencer o Portimonense, até porque vamos, se ganharmos esse jogo, conquistamos pontos aos nossos mais diretos concorrentes e, portanto, é fundamental que não haja folgas durante a semana, que treinem todos direitinhos, que o Kaiser consiga perceber se o Basdoff está ou não na equipa, se vai, quem é que vai convocar, quem é que vai colocar a jogar, mas é primordial vencer os três jogos, o jogo contra o Portimonense e conquistar os três pontos. Depois, parece que o Pedro Mendes marcou mais um golo, não sei se foi mais, eu não vi o jogo, portanto, mas acho que marcou mais um golo. Pá, se calhar, olha, eu acho que não faz muito sentido ele continuar lá na equipa dos sub-23 a marcar mais 20 golos. Se calhar chegou-lhe a temporada da semana passada e poderia às tantas, enfim, talvez ser emprestado a um clube da primeira divisão ou da segunda para a sua evolução. Já não vou dizer na equipa principal, apesar de estarmos um bocadinho coxo, aparentemente, ou em princípio, depende agora do comunicado e das novas coisas. E uma terceira nota que não tem nada a ver com o Sporting 160 e que não tem nada a ver com o futebol, tem apenas a ver com o Sporting, mas é uma coisa que, obviamente, vocês também estão metidos, tem a ver com a revista, com a 1906, que supostamente ia sair na próxima quarta-feira. Estamos num período de férias, não foi possível, o trabalho tem sido muito, o número de páginas aumentou. Acho que também aumentou não só alguns textos ou pessoas que escreveram bastante, e portanto o que traduz ali em trabalho adicional para os designers. Nós aumentamos a equipa dos designers, já estamos neste momento com mais 3, já somos 19 se não estou enganado no total, mas que vai sair na próxima segunda-feira, já estamos a... E quem assinou a newsletter já recebeu hoje um pequeno teaser do que vão poder ler, por acaso um artigo fantástico do Cantinho de Moraes, e vai sair na próxima segunda-feira, e fomos até convidados pela Sport TV para amanhã informativa, e quem vai estar vai ser o Pedro Scherba no programa, e coincide com o dia do lançamento deste segundo número, e obviamente esperemos que os leitores e os sportingistas continuem a apreciar algo que nos dá tanto prazer como provavelmente tanto trabalho. Exatamente. Meninos, obrigada. Obrigada também a todos aqueles que nos tiveram a ouvir para a semana. Cá estaremos outra vez. Obviamente esperemos que com o registro de 3 pontos também, que ficaríamos todos um pouco mais contentes. Obrigada, João. Parabéns outra vez. Obrigada, Pedro. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. E viva o Sport.